moleque. Tamo na quebrada. Mas precisamente pirando a Zona Sul. Os moleque é Zona Show, né? Mano, ali comprou CD, lá vai escutar ali no Bolsinho Quadrado. Quer saber o que o fã desse tem a dizer? Mas primeiramente eu sou o Júlio antes de ser o Flow, né? E o Júlio influencia o Flow. Fileiro, é esse meu pequeno mundinho aí que pra muitas pessoas é imenso demais. O motoqueiro, o skatista, o perdido, o incompreendido, o sonhador, o amante, o baladeiro. E nesse CD você encontra com esses personagens. Nada tão diferente, pois a quebrada e o estilo de vida dos vagabundos, quando não é igual, é parecido. Mas contado do meu ponto de vista, né? Uns vão criticar, outros se identificar. Mas tá aí, feitinho. Ô, salve. Tá aí, pronto, gravado, equalizado. Pra mim é um grande feito. Já que nunca nem pensei em ser MC, era só um fã de rap. Ainda sou o mesmo fã de rap que escuta um beat e o olho brilha. Mas agora eu tento fazer o olho de outros seres brilharem também. Caminhada foi longa. Como nada no mundo é fácil, o rap não seria diferente. Empecilhos diversos aparecem pra você não realizar seu sonho. Mais comum a mulher, rolê, droga, até a família mesmo, quando não tá dentro do que eles acham que é bom, te atrasa, sem pensar se você tá feliz ou não. Os problemas sempre vão existir, mano. E você tem que curtir, mano. Mas a curtição, em demasia, te zoa. Frustração. Ou você trampa 12 horas no dia ou corre atrás do seu sonho, dúvida. É foda. Mas como vários MCs, tô aí, ó, rodeado de cara da hora. E por isso que o CD tá tocando no seu rádio agora. De Piranga pro mundo, o Negão da Dafa pros parça, o Julinho pros meus pais, o Ju pras gata, e o Dirty Flow pros caras do Santa Cruz. E o Flow MC, tudo em um só. Vileiro, moleque. É nós mesmo. É isso mesmo. A bituca queima a boca, caneta, despeja a tinta no papel que registra as palavras que me dão fita na mente. E corre pelo mundo afora, levando consigo uma parte minha embora, da hora. Esse sou eu, compartilho emoções, sujando mais um pouquinho de vossos corações. Um pouco que tenho divido com quem aperta o play, depois me tomo ao vivo, na net diz eu gostei. Sem espírito de rei, inicia o escalão. Não faço roda, forma, faz marra de fodão. Nunca esqueci dos irmãos que nasceram na calçada, tudo junto comigo, brindando e dando risada, não. Se não vai acontecer, mesmo quando só nascente eu não amortecer. Calmo como Gandhi, disposto como a Quest. Tão real quanto o hip hop de Dona Fex. A pele negra como o Harley no livro de Chester Rhymes. A força treco como o flow antigo de Busta Rhymes. Tento dessa forma se putando no recado. Big Lilo, fui de busca do mal encantado. Prisionando me esclarece, alter ego do meu mundo. É igual que acorda as três, aos berros de vagabundo sem emprego. Ou não fica à vontade na entrevista. Pega o tal das balconistas e leva embora uma revista.